Análise de tarefas. Análise de tarefas abrange técnicas para investigação de processos cognitivos e ações físicas em um alto nível de abstração e em pequenos detalhes. A informação extraída delas estabelece uma base de práticas existentes nas quais se podem construir novos requisitos ou projetar novas tarefas. Ela é utilizada principalmente para investigar uma situação existente. Analisa os fundamentos e propósito do que as pessoas estão fazendo, o que estão tentando realizar, por que e como estão lidando com isso.